veio trazer a notícia melhor que a do céu. Ele veio plantar a esperança melhor que a no chão. Veio semear o amor, dissipar a tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus, trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir e pregar. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus, trouxe a luz e iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou e de pregai nas veredas, estradas e caminhos. E de pregai a boa nova que ao mundo vai mudar. E de pregai, tirar espinhos, quem me ama não seguirá sozinho, e amando que se ensina a amar. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado. Como a lagarta rasteja, com igual fragilidade, o ser humano peleja buscando a felicidade. Tudo é contra o seu destino e arrasta o seu desatino, sem se afastar do chão, mas se sente em Deus seu norte, grita perguntando: ó morte, onde está o teu aguilhão? Pois igualmente a lagarta tem na tumba o seu casulo. Quando a vida se descarta, todos pensam que está nulo, que a partir dali é o nada, mas para ele é outra estrada, outro espaço e outro chão, com asas de belo porte, canta e ri, gritando: ó morte, onde está o teu aguilhão? Desde que o mestre Jesus falou do reino maior, nem a riqueza traduz o quanto ele é melhor que os seus fiéis seguidores. Enfrentaram dissabores por ser somente cristãos, e sem nada temer da sorte ainda perguntavam: ó morte, onde está o teu aguilhão? Se havia vida após vida, então a tumba tão fria não era a mansão devida para o ser que ora seguia. Era a oportunidade para se ter felicidade, para o justo a libertação. Tudo é vida, não se importa, e cantavam dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? E foi assim que a esperança surgiu em belo arrebol, como uma manhã criança brincando aos raios do sol. A vida tinha valor, porque não havia dor que mudasse esta visão a cada dia mais forte. Cantavam dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Depois o mundo esqueceu as lições da pura luz. O evangelho alguém escondeu, tentando calar Jesus. Porém, quem morreu falou, escreveu, se apresentou e retomou a lição. Mostrou que estava mais forte e perguntou em verso: ó morte, onde está o teu aguilhão? E até as pedras falaram, buscando comunicar. Pianos, mesas dançaram para a boa nova ensinar. E o evangelho de Jesus, todo nimbado de luz, renasceu em profusão, floresceu com um novo porte, trazendo a pergunta: ó morte, onde está o teu aguilhão? E a doutrina espiritista, pelo gênio Allan Kardec, mudou totalmente a vista, questionou, pois em xeque, e assim acabou-se a dor. E o vero consolador resgatou o lume cristão, deu na velha crença um corte e perguntou também: ó morte, onde está o teu aguilhão? E o mundo já percebeu a vida como ela é. Nova crença já nasceu, aumentando a nossa fé. Nossos mortos vêm falar de outra vida e vêm mostrar que a tumba é ilusão. Tudo é vida, não se importe, perguntem também: ó morte, onde está o teu aguilhão? Que doutrina é essa que só o bem produz? Que doutrina é essa que nos traz Jesus. Que doutrina é essa de paz e união, que instrui o homem e o faz mais irmão, que cura com a força do amor e que salva com o bem do perdão, ensina uma vida imortal e a justiça de Deus na reencarnação, que cura com a força do amor, que salva com o bem do perdão, ensina uma vida imortal e a justiça de Deus na reencarnação. O Espiritismo é o consolador. O Espiritismo é a doutrina do amor. O Espiritismo é o consolador. O Espiritismo é a doutrina do amor. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Diante de pais negligentes quanto à educação, duvidando do trabalho de espiritualização, não atentam que a criança é a vida e a esperança de um futuro promissor, que hoje nos pede ajuda para que o adulto a acuda contra a violência e a dor. Relembro um velho ditado de um grande escritor, que retratou nesse caso a falta que faz o amor. Foi no solo italiano que um pintor siciliano, artista de nome tal, recebeu a incumbência de pintar toda a existência de Jesus na catedral. E assim ele começou, fez o cenário, as paisagens, muita gente ali posou como grandes personagens. De todas que ali posaram, duas figuras faltaram. Um era Jesus menino. Não encontrou tal beleza, tal inocência e pureza no rosto de algum bambino. A outra era de Judas, mais difícil de encontrar. Tinha que ter desespero, traição a despertar, remorso e grande tristeza de pesada natureza. Precisava desse alguém, pois era fiel à arte, e isto fazia parte da sua perfeição também. Numa manhã radiosa, caminhando na cidade, ali na periferia, teve tal felicidade. Vira assim bela criança, tão repleta de esperança que tocou seu coração. Tanta inocência e pureza, plena e cheia de beleza, que o encheu de emoção. Chamou os pais e acertou para o pequeno posar. Com perfeição retratou e fez muita gente chorar. Faltava Judas somente. E assim dali para frente, sai procurando o semblante daquele que imaginava que o seu quadro precisava, e o tempo segue adiante. 20 anos se passaram, e o pintor meticuloso ninguém encontrará o certo com aquele olhar maldoso, até que um dia passava numa taverna e entrava na sua busca sozinho, quando um bêbado é jogado maltrapilho e maltratado a gritar: "Vinho, meu vinho!" O pintor corre ajudá-lo, mas assim que o ergueu é tomado de emoção, que ali mesmo percebeu que aquele homem perdido tinha um semblante contido de crime, de traição, de remorso, de tristeza, de vício e de torpeza, de dor e de solidão. Se propõe a ajudá-lo e o conduz àquela igreja. O ajuda a recompor-se e pede ao padre que o proteja. Depois de alimentado, chama a sala do lado e lhe pede para posar. Explica que há 20 anos tem este quadro nos planos e precisa terminar. Chama-o e mostra o quadro. Mas quando este homem vê, cai num choro convulsivo, sem explicar o porquê. E o pintor preocupado pergunta: filho amado, diga o que está sentindo. E ele chora sem parar. E o pintor a perguntar: por que assim está agindo? O homem abraça o pintor, mas continua chorando, como se enorme dor o estivesse devorando. E tenta dizer aos poucos, entre os seus soluços roucos: olhe para mim, olha a cruz. Há anos aqui entrei, ó Deus, fui eu que posei, fui seu menino Jesus. E o pintor, já chorando, se abraça ao desgraçado, mas ali vira passando um filme tão reprisado, da pureza da criança, inocência e esperança, por não se encontrar jamais com Jesus no seu caminho. Acha o vício, a dor, o espinho, perde a vida e perde a paz. Somos um sonho de amor, todos nós, todos e cada um de nós. Somos um projeto divino, somos herdeiros da luz, somos luminosos, que ainda tem a luz apagada e que só vai traduzir-se nessa luminosidade através dos sentimentos de amor. Mas não temos como dar certo, dar errado. Nascemos para dar certo. A existência é muito curta para que a façamos pequena, façamos da nossa existência grande. E eu digo sempre, no Brasil tem uma poetisa que eu amo, chamada Cora Coralina, que começou a escrever depois de 78 anos. É uma das maiores poetas do Brasil e do mundo. Maravilhosa, Cora Coralina. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Lembra que estás em processo de evolução, e há tanto amor a pulsar nesse teu coração. Te entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor, que os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Obrigado. Nós nos envolvemos com a doutrina espírita na juventude espírita, com 20 e poucos anos. E aí, não parou mais, fomos evangelizadores de crianças, de jovens, dirigentes de diges. E aí a gente seguiu esse caminho da descoberta dessa doutrina que nos salvou. O conhecimento da doutrina nos salvou de tantas coisas terríveis. Eu era muito ligado, eu fiz o curso de filosofia, era muito ligado aos filósofos. Nietzsche, Schopenhauer e alguns outros filósofos. E isso me dava uma vida meio depressiva. E tinha ideias, inclusive, suicidas. Foi quando eu, muito jovem, saía do corpo, e não entendia muito aquilo, não conseguia voltar, era terrível. E foi isso que me fez chegar à Casa Espírita, à Federação Espírita Paraibana, muito jovem. Me dediquei corpo e alma ao universo espírita que eu me encontrei, me descobri nas respostas do Livro dos Espíritos. Comecei pelo Caminho Certo, li Léon Denis, poeta extraordinário, poeta filósofo. E Ernesto Bozano, Allan Kardec, toda a obra. Depois passei para Chico Xavier, a obra de André Luiz, Emmanuel. E me dediquei ao trabalho espírita. Mais tarde conheci o Universo da Paz através de Clóvis Nunes, que está aqui. Curiosamente está aqui hoje, está conosco, que é um dos homens que pensam. Concordamos com muitas coisas, discordamos com algumas coisas, pois que também não pode ser vaquinha de presépio que fica, né? Mas nos enveredamos para trabalhar voluntariamente nas escolas para levar a construção da consciência de paz. E com o Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, que foi criado pelo Clóvis, e nós criamos em João Pessoa a mesma ONG lá também. Ele tinha lá em Feira e a gente fazia um trabalho muito semelhante, igual, só que em cidades diferentes. E ali eu aprendi muita coisa. Aprendi o verbo pasear. Aprendi que paz é ação, pois que é verbo. Fiquei encantado quando descobri o verbo pasear. E nossa educação para a violência, ela nos impede, até dos nossos escritores, de usar o verbo pasear, mas está no dicionário, é antônimo de guerrear. Fiquei tão encantado que fiz um poema que se chama Paseando, que é a conjugação do verbo pasear na primeira pessoa. E isso, esse verbo já está sendo estudado em mais de 600 escolas lá no Brasil. Escolas públicas, escolas particulares, que o ensino lá também tem uma área que é privada, particular, mas as crianças usam, estudam e aprendem que há o verbo da paz construída, é onde você estabelece a paz. E eu vou trazer para vocês esse verbo. Existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjugação no presente do indicativo, eu paseio. Logo em mim a paz é sujeito ativo, e todos ao meu redor percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão e até melhor cidadão, pois conduz em mim a paz. Tu paseias e a vida para ti bela se apresenta, tens o fardo mais maneiro, nunca jamais te apoquentas, tua família mais calma e dentro da tua alma a harmonia demais, ao respeito, calor, a concórdia e esplendor, pois permaneces na paz. E na terceira pessoa já sei que ele paseia, e sei que da liberdade sua vida está cheia, respeito e não violência são dele a pura essência, ele nunca fica atrás. Se a consciência consulta, vê decência e amor na luta da instauração da paz. E ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós paseamos, a força se faz mais forte, e aos poucos nós mudamos a face triste da terra. Já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz, lutamos por liberdade, por respeito e igualdade, somos bandeiras da paz. Porém, se além de nós vemos que vós paseais, já passa a haver alegria e harmonia demais. A terra vai melhorando, todo mundo vai se amando numa corrente audaz. Em tão forte a aliança, consolida-se a esperança da instauração da paz. Imagina a maravilha se eles paseiam também. acabando a omissão, instituindo esse bem na superfície da terra, destruindo toda a guerra com ações fenomenais, construindo a consciência de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz. Eu paseio, tu paseias e ele paseia também, e juntos nós paseamos na força do grande bem. A vida de sonho e dores dos grandes paseadores nos pergunta: vós paseais? E até hoje eles paseiam, não se omitem nem se alheiam, para que o mundo tenha paz. Paz pela paz. Obrigado. E tem uma música que eu fiz, que na realidade é para conduzir. Esses poemas eu vou fazendo uma música, que eu chamo de Meu Canto Negro da Paz. Iê, iê, iá, iê, iê, aê. Para a paz, paz é o caminho, paz é o canto universal da união. Não tem espinho a flor da paz, perfuma o ninho, não vai sozinho quem traz paz ao seu torrão. E mesmo preso, encarcerado, canta liberto, que a paz é candeia e luz, libertação. Entoa um canto de amor e a paz semeia, e assim clareia, e a paz lhe chega em profusão. Iê, iê, iá, iê, iê, aê. Força que há na paz, canto divino, poder infindo de espiritualização. Que cessa a dor, porque o seu canto é um hino, adamantino é o tom da libertação. Homem, mulher e o ancião, sintonia, toda etnia, sexo, credo, cor, nação. A diferença é que enriquece da harmonia, pra que um dia a paz nos chegue ao coração. Iê, iê, iá. Obrigado, Merlânio. Eu queria só convidar a Raquel aqui para a gente encerrar. Ok. Né? Não vai demorar mais nem 2 horas, é muito rapidinho. Raquel é a luz da minha escuridão. Também não é preciso mentir, né? É verdade. Isso. Bondade sua, meu filho. Ele é que é minha luz. E ela é a luz da minha escuridão, poeta de um passado complicado. E eu queria deixar um presente para vocês, mas é um presente que a gente quer dar e quer receber também. Por isso que eu queria que todos ficassem de pé, que eu sei que tem gente com sono, depois do almoço dá um banzo. Aí fica todo mundo em pé e a gente tem uma coreografia com os braços. Não vamos é aquelas, oferecer o melhor dos sentimentos. Aquelas coreografias malucas, né? Só com os braços. Que isso. E okay. É uma canção de paz que a gente deixa para vocês, que não é minha, é de Walter Pino, companheiro lá do Unipaz. Essa música, e é um sucesso no Brasil, porque fala de como eu em paz posso lhe amar em paz, e só amando quem nós vemos, nós podemos amar a Deus. Então a música é assim: te ofereço paz. Te ofereço paz. A coreografia é essa: te ofereço amor. Te ofereço amor. A mão desarmada e a mão que doa. Te ofereço amizade, que é um cofrinho do amizade. Lado do coração. Ouço tuas necessidades todas. Vejo a tua beleza espiritual. Beleza de cada um de nós. E sinto os teus sentimentos. Aperta muito. Minha sabedoria mental. Flui. Flui de uma fonte superior que é Deus. Deus. E reconheço essa fonte em ti. Em cada um de nós. É o namastê. E a gente pega nas mãos e diz: trabalhemos. Trabalhemos juntos. Aprenderam, né? Que isso é muito fácil, é muito. Vamos gostoso. Oferecer paz a cada um de vocês, já nos despedindo com muita alegria, deixando o melhor dos nossos sentimentos. Agradecendo a Lucas a paciência. Agradecendo a vocês. E você que está nos assistindo pela internet, um beijo no coração também. Te ofereço paz. Te ofereço amor. Te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades. Vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui. Tá lindo demais. De uma fonte superior. Reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Te ofereço paz. Te ofereço amor. Muito amor. Te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, que é Deus, e reconheço essa fonte em ti. Juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigado. Obrigado. Beijo no coração. Beijo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem livro ainda aí. Acho que só tem uns 5 livros agora, mas indo lá ainda dá tempo. Beijo, meu povo, meus amor. Obrigado, Raquel. Obrigado, Merlânio. Até breve. Muito obrigado por tudo. E nada melhor para abrir a próxima palestra do que este ambiente de alegria.